Viaja não, filho. Sente essa parada. 3, 1, só. Kamikaze. Na paz de Bob vou brindar cada momento e esquecer por uma noite as tretas da quebrada. Então vamos chapar sem medo do amanhã, porque melhor que atirar é viver. O amor vai te fazer crescer e entender que a vida é simples como o sol, e que o melhor de tudo é viver e enxergar no arco-íris o farol. Vou acender um Bob Marley pra entender Tupac e esquecer por uma noite as tretas da quebrada. Fumar um, pegar umas donas, curtir com os parceiros e entender que a vida é muito mais do que dinheiro, e que os dias de frevo se eternizem, e que as noites de motel se multipliquem, e que a lua sempre ilumine nossos caminhos, e que o sol nunca deixe de brilhar pra nós. Hoje as asas de Bob vão me levar às alturas pra ver de cima os aliados e quem não é, e que minha cruz no peito me proteja dos espinhos, e que a fumaça de Bob ilumine nossos caminhos. Abaixa as amanhãs dos combos de absolute, que hoje o corre da quadrilha é paz e amor. Noites de lombra se resumem em um segundo, pra cada noite um amor eternizou. Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo. Bob voltou. Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo. Bob voltou. Bem-vindo ao sétimo céu, a gravidade zero. Neste alecrim tem um mel que desvenda mistério. Enquanto uns complicam a vida e levam ela a sério, eu faço dela minha bandida, meu mundo singelo. Sou desse mundo e desse mundo eu sou fã. Curta essa noite porque amanhã não sei do amanhã. E se o amanhã vier, que venha com ar de hortelã, e que eu esteja nu com a mais gata sem sutiã. Mediquei, mais um pra mente, eu tô como as nuvens flutuam. Vejo que os deuses consagraram essa nossa loucura. A gravidade zerou, me sinto nas alturas. Bob voltou e de quebra ainda trouxe a lua. Abaixa as armas, neguinho, enxerga essas donas. Eu tô aqui, é pra esse frevo virar uma zona. Não se preocupa, chapa lupe, curte essa lombra. Depois do primeiro beck vejo toda sem roupa. Abaixa as amanhegos, combos de absolute, que hoje o corre da quadrilha é paz e amor. Noites de lombra se resumem em um segundo, pra cada noite um amor eternizou. Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo. Bob voltou. Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo. Bob voltou.